Ai de vocês, os ricos, ai de vocês. Ai de vocês, os ricos, ai de vocês. Porque já tem a sua consolação. Porque já tem a sua consolação. Ai de vocês que agora tem fartura. Ai de vocês que agora tem fartura. Porque vão já já passar fome. Porque vão já já passar fome. Ai de vocês que agora riem sempre. Ai de vocês que agora riem sempre. Porque vão ficar aflitos e irão chorar. Porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês se todos os elogiam. Ai de vocês se todos os elogiam. Porque era assim que os pais deles tratavam os falsos profetas. Que os pais deles tratavam os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que me escutam, amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês e desejem o bem aos que amaldiçoam vocês. E rezem por aqueles que caluniam vocês. E desejem o bem aos que amaldiçoam vocês. E rezem por aqueles que caluniam vocês. Eu digo a vocês que me escutam, amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês e desejem o bem aos que amaldiçoam vocês. E rezem por aqueles que caluniam vocês. E desejem o bem aos que amaldiçoam vocês. E rezem por aqueles que caluniam vocês.